Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a dar início ao programa número 328, hoje com a nova convidada. De resto, já tinha sido feita a promessa numa edição da Leitura em Dia. António apresenta então a nossa edição desta semana. Esta semana temos uma conversa com Cristina Garcia, historiadora, investigadora e aquilo que poderá ser arqueóloga, no limite, um trabalho de recuperar a memória, no caso concreto de Cacela, na Terra do Levante, na transição entre a Costa Algarvia e depois a Andaluzia, a separar o Guadiana. De qualquer das formas, mais do que isto tudo, o recolher e o levantar e o mostrar de um tempo e de um espaço que se vai perdendo devido à ganância e a um turismo que é turismo só no nome, no resto nem vale a pena fazer considerações à volta disto. De qualquer das formas, é uma conversa límpida, também resultado e fruto desse mesmo livro, que terá alguns anos, mas é um livro exemplar. Exemplar no sentido da construção do aparelho, da problemática, do aparelho teórico e, mais do que isso, um portfólio riquíssimo, belo. E também, dizemos nós, em termos de investigação, sem aquela escrita redonda, opaca, aquilo que remete normalmente para trabalhos mal amanhados e mal construídos, aqui, a todos os títulos, é a limpidez, a transparência, a objetividade, a clareza, a simplicidade e tudo isto, de facto, a mesma conversa também o demonstra, é uma conversa a todos os títulos interessante, a partir de um trabalho simplesmente notável. Boa noite e melhores leituras. Cristina Garcia é licenciada em Ciências Históricas pela Universidade Lusíada de Lisboa. Foi bolseira do Instituto Nacional de Investigação Científica na área de estudo do megalitismo alentejano. Trabalhou nas áreas de arqueologia, ordenamento do território e recuperação do património cultural no Parque Natural da Ria Formosa e Parque Natural de Sintra Cascais. Em Cacela, promoveu as candidaturas aos programas da União Europeia e foi gestora de projetos pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Fundou o Gabinete de Defesa do Património de Cacela. É colaboradora do Campo Arqueológico de Mértola e autora de vários estudos técnicos e artigos científicos. Boa noite, Cristina Garcia. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Quando partiu a baliza, mais ou menos, o primeiro indício que toma contacto com esta realidade, fruto também de um trabalho que já vem a anteriori feito por si, noutros sítios e noutras terras, estamos no final do século XX, 1998, 99, olha e passa a expressão, esbarra com Cacela a necessitar de um olhar, de um tempo, de uma delicadeza de mostrar, e é a partir daqui que de facto vai dedicar muito do seu tempo a esta terra e a um levantamento, a uma investigação que depois projeta neste texto. Foi um pouco assim, foi desta maneira que eu acabei de dizer, ou então, fazendo uma espécie de trabalho de memória, um registro, espécie de diário de bordo, explica um pouco como chegou e encontrou Cacela. Boa noite, António, e obrigada. Cacela foi obra do destino, digamos. Trabalhava no Parque Natural da Ria Formosa. Desenvolvíamos muito trabalho de campo, com diferentes especialidades, com engenharia do ambiente, paisagismo, biologia. Aprendia-se muito sobre a antropização do território, e aprendi imenso na minha área das ciências humanas, e tropeçamos de facto em Cacela, um espaço bem protegido, uma área protegida, e na década de 90 a receber as primeiras investidas e tentativas de apropriação indevida, digamos, de construção desregrada, de um interesse, por facto, um espaço natural muito interessante, mas tentar impor a vontade privada, sem respeito, digamos, pelas regras comuns da comunidade. E, portanto, houve um trabalho sempre da equipa do parque de salvaguarda daquele território. E daí o interesse ao perceber que ainda por ser uma zona de orla costeira, com pouca construção ainda, os vestígios arqueológicos e históricos ainda estarem presentes e ainda se conseguir delinear uma sequência da ocupação e perceber a evolução do povoamento naquele espaço, que já vai sendo raro, porque temos muitos vazios, não é? E ali não, ali consegue-se ou conseguia-se reconstituir desde a época pré-histórica essa evolução de ocupação daquele território. Mas apesar de tudo, Cristina, olhemos agora um pouco para aquilo que é quase o jargão técnico, ou pelo menos alguns conceitos que fazem parte da história, da cultura, dos povos, da memória e depois das várias áreas ou subdivisões que se vai trabalhando para recuperar um pouco esta memória. Quando diz, e bem, e percebe-se que Cacela ainda mantém um pouco, ou mantém quase na totalidade, presença e elementos que possibilitam fazer o tal trabalho diacrónico, no entanto, ao ler este seu trabalho, também se vai perceber que há uma espécie de um desencantamento, já lá iremos mais adiante a particularizar um pouco estas sensações que se têm. De qualquer das formas, também se percebe que Cacela foi perdendo um pouco, apesar de existirem esses elementos, mas como, vamos lá, arqueóloga, como técnica, tem essa possibilidade de fazer o levantamento desses restos, dessas raízes que ainda se mantêm lá no sítio. De qualquer das formas, para o, vamos lá, aquele cidadão anónimo que olha para Cacela, imaginemos, fazendo uma espécie de flashback, uma marcha atrás no tempo, imaginemos eu chegando lá ao Algarve, olhando para a paisagem. Cacela não tinha exatamente a mesma, vamos lá, violação da sua identidade como tinha o resto do Algarve, do litoral algarvio. Não, sabe, o Levante Algarvio, Cacela e o Levante Algarvio, no geral, estavam protegidos por variadíssimas razões. Primeiro foi de facto que existe um sistema lagunar, uma ria, que impede o acesso direto às praias das pessoas. Portanto, as pessoas têm que apanhar um barco ou têm que ir a pé, andar ainda bastante. Portanto, a acessibilidade não é fácil. E depois a ria tem mosquitos, tem bichos, e portanto as pessoas não gostam, infelizmente. Portanto, o Barlavento é que foi neste aspecto sobrecarregado com o turismo, e o Sotavento do Algarve foi poupado inicialmente. Numa segunda fase, sente-se a pressão urbanística na década de 90 a incidir no Sotavento, porque o Barlavento já está ocupadíssimo, esgotado, e, portanto, avançam novos interesses para o Sotavento, que aí o que permitiu ainda a resistir foi, de facto, a existência da legislação internacional e a existência do Parque Natural. Claro que estas questões são muito permissivas, mas adiou o processo digamos, não diria de destruição, mas de estragos, de causar estragos profundos no espaço natural do Sotavento Algarvio. Claro que isso foi uma questão de tempo. Neste momento, pois, mesmo assim, ainda continua a ser uma pérola, quanto a mim, um espaço muito interessante no contexto algarvio, mas avançou muito a ocupação fora dos limites das povoações, portanto invadiram as ligações, as vias, ao longo das vias, a construção de moradias de segunda habitação e descaracterísticas, sem qualquer ligação com a arquitetura e com o território, que podem ser construídas em qualquer parte do mundo, e que agora estão fechadas, nem sequer trouxeram vida, nem trouxeram mais-valia ao espaço, à casava, ao território. Neste momento estão fechadas e têm todos um letreiro, vende-se. Mas uma das coisas também se percebe, por exemplo, é citado aqui no seu trabalho, penso eu, um historiador, um arqueólogo espanhol, Francisco Gomes, ele também constata, pelo menos de uma forma, há um desabafo ao olhar para esta região do Levante, provavelmente tem alguma continuidade depois do outro lado do Guadiana, que é um pouco a intervenção do homem que é feita assim de uma forma, entre aspas, claro, como é evidente, irresponsável e até selvagem. Não é manter paraísos ainda perdidos, um pouco assim, uma espécie de quase como no Éden original. De qualquer das formas, também há esta sensação, porque a própria vida, a própria evolução de Cacela ao longo da história, iremos fazer um pouco o levantamento desta região e deste sítio e deste espaço, de qualquer das formas, por questões que têm a ver até com a própria questão administrativa, a autonomia por um lado e depois a perda dessa autonomia para Vila Real, de Santo António, claro, faz com que haja quase um cinzentismo no olhar que permite alguma irresponsabilidade por parte do homem em relação à natureza, ou este sítio em particular. Foi assim, ou foi a imigração, ou foi até o registro de, imaginemos, depois as casas que existiriam na transição do litoral para a serra, estamos a falar da Serra do Caldeirão, muitas destas famílias relativamente abastadas, que surgiram pós ou quase no início da industrialização, por exemplo, com a indústria das conservas, que acabam por vir para Lisboa, permite um pouco olhar para e ter esta certeza que há uma selvageria humana em relação a esta paisagem? Não diria a perdermos, a o perder. Uma ligação à terra e perder noção daquilo que é importante nas nossas vidas. Talvez passarmos a uma certa futilidade que entra na vida das pessoas. A terra não, é fundamental, não é? A nossa sobrevivência. Este é um princípio de uma lógica irrepreensível, mas não é, não é? Portanto, as pessoas viraram as costas à terra e nesse aspecto a atividade turística desregrada e deixar que todo o desenvolvimento de um território se centre unicamente numa única atividade, o que faz é que desregula completamente e desequilibra o ecossistema, porque o turismo, o lazer, é uma componente da vida humana, mas não pode ser o todo, não pode ser o todo. E o que aconteceu acho que é uma falta de abertura de espírito e de cultura, achar que um território deve viver exclusivamente de uma só atividade. Isso é redutor. E estamos a pagar muito caro essa falta de visão e de cultura. Nosso fruto do futuro, tudo estava de manhã. Nosso sexo, nosso estilo, nosso reflexo do mundo, tudo esteve tapo. Itapuã, tuas luas cheias, tuas casas feias viram tudo, tudo inteiro de nós. Itapuã, tuas lamas, algas, almas que amalgamas guardam cheiro de nós. Abaeté, essa areia branca ninguém nos arranca, é o que Deus nos fez. Nada estanca Itapuã, ainda sou Itapuã, quando tu me faltas, tuas palmas altas mandam um vento a mim, assim caindo. Itapuã, o teu sol me queima e o meu verso teima em cantar teu nome sem fim. Abaeté, tudo meu e dela, a lagoa bela sabe, cala e diz. Eu cantar-te, nos constela em ti, eu sou feliz. Normalmente, esse tipo de situações, ou pelo menos esse tipo de, ou essa reflexão que está fazendo em relação a esse lado que conhece muito bem, eu conheço muito bem aqui o Norte, e é exatamente a mesma, poderia assinar por baixo essas suas afirmações, tem a ver exatamente com a memória dos povos, a cultura dos povos, uma espécie de apatia que lhe é dada por um vazio cultural, ou pelo menos perceber essa ligação que se tem à terra, em que os próprios, por direito, se quisermos, os naturais do sítio, são incapazes de se defender por razões de vária ordem, até quanto mais não seja pelo próprio desnivelamento das relações de poder. Ou seja, há sempre quem manda de uma forma aleatória, porque também existe um vazio intelectual, ou intelectual não direi tanto, mas pelo menos de ordem cultural, que depois, quando se instala a ganância da ganância, acaba por refletir-se dessa maneira que, no meio envolvente, é tudo assim feito de uma forma violenta e uma selvageria, justificando o turismo de uma forma quase hipócrita, como é evidente. De qualquer das formas, podemos assentar neste pilar dizendo que a cultura dos povos é débil naquele sentido em que não permite uma faculdade reivindicativa ou afirmativa, dizendo aqui não e não é assim que se faz, ou por outra, dizer aqui vai fazer-se deste modo. É um pouco o estado da arte em relação a essa permissividade que acabou por acontecer e abandalhar, passe esta rudeza da expressão, abandalhar um pouco aquilo que é o nosso espaço de vida. Acho que sim, Tony, que tem razão. Eu acho que o nosso percurso histórico, infelizmente, ensina-nos que não temos bases para sobreviver enquanto uma comunidade, para lutar pelos nossos direitos enquanto estrutura comunitária, de ter uma cultura de defesa dos princípios de vivência de uma população. E isso, a história mostra-nos claramente. O Sotavento Algarvio, por exemplo, esteve logo após a conquista cristã, na segunda metade do século XIII, é entregue em senhorio. Tanto o Sotavento Algarvio como o resto do Algarve foi, assim como a Andaluzia, foi entregue grandes propriedades aos senhores, aos senhores religiosos ou aos cavaleiros que mostraram bravura, os cavaleiros que assessoravam o rei. Portanto, o Sul, Sotavento e Andaluzia eram grandes propriedades geridas por grandes senhores que estavam ausentes do território. Portanto, de facto, há uma população residente que vive dependente de uma estrutura de poder, sem autonomia, nem liberdade financeira. E são territórios que não sofrem grandes modernizações na intervenção do Estado, estão um bocado abandonadas, entregues a si próprias. No século XVIII, em que a monarquia manda fazer um levantamento das terras que estão incultas, que estão abandonadas, portanto, esta preocupação já demonstra o estado em que está o Sotavento do Algarve, a região de Cacela, Tavira, Castro Marim, etc., em que as terras não são cultivadas, estão ao abandono, porque os proprietários não residem ali, não estão ali, estão nas cidades, estão em Tavira, estão em Faro, ou mesmo em Lisboa. Em Lisboa, não é? Ou até em Lisboa. Portanto, estão ausentes e andam por ali uns caseiros, uns arrendatários, pagam umas galinhas ou pagam uns moios de trigo, mas não há uma preocupação em modernizar, em dotar as propriedades com alfaias. Portanto, aquilo é tudo um bocadinho miséria, não é? Uma economia de miséria. Porque as pessoas, de facto, não estão preocupadas em tratar das suas terras. E já no século XVIII existe esta situação de abandono. O terremoto altera um bocadinho esta situação. As pessoas ficam com muito medo, as cidades no Algarve foram arrasadas, claro. Arrasadas, houve uma mortandade impressionante, e portanto há um retorno ao campo. As pessoas que estão, que reconstroem as casas, e na arquitetura é muito interessante verificar, colocam contrafortes. Contrafortes, claro. As casas parecem casas fortes, reforçam as casas e passam mais tempo no campo, não que seja um fim de semana, ou um período de férias, ou no período da apanha dos frutos, tanto entre maio e setembro, de abundância, digamos, e até para defender da pirataria as suas propriedades. Mas, mais uma vez, há um isolamento. Isto é mesmo a gente chamada a gente da raia, na margem, numa zona de fronteira, sempre em risco, em situação de guerra, de tensão política, pelo menos até século XVI, entrega propriedade a grandes senhores, e, portanto, isto mantém-se inalterável até muito tarde. A Revolução Industrial dá-se nos finais do século XIX, inícios de XX, não é? em Vila Real de Santo António. Ah, mas mesmo já a construção, portanto, construção de Vila Real de Santo António, sob a égide do Marquês de Pombal, houvesse um programa, um plano de desenvolvimento. Ele de facto, queria desenvolver o Algarve. Ele tinha um plano. Só que errado. Porque ele, de facto, preocupou-se com o Algarve e quis e percebeu o estado de atraso em que se encontravam as populações algarvias. Mas fez tudo mal, fez tudo ao contrário, fez de costas para as populações, mais uma vez. Ou seja, é tratar com aquele ar paternal, coitadinhos. Pois, pois. Portanto, muito típico, que ainda, se mantém, ainda se mantém. Exatamente, que interessa, interessa. É manter esta relação de submissão. E, portanto, constrói, tem hoje aquele grande plano de construir Vila Real de Santo António, com duas vertentes, portanto, a vertente política da afirmação perante o Estado espanhol, pronto, sem dúvida, uma cidade de fronteira. Pois, porque a Vila Real, apesar de tudo, Portugal tem uma relativa paz só a partir do século XVII, com exatamente, a quarta dinastia, não é? É tudo muito recente, as tensões estão vivas. Ainda estão vivas, nem mais. Portanto, há que marcar aquela posição. E, simultaneamente, ele quer reorganizar as pescarias todas do Sol da Vida, que é a dali dois. E quer encaixar os pescadores que vivem espalhados por aqueles areais e que pescam naquele areal enorme entre Cacela e a Foz do Guadiana e passam para lá, portanto, há um intercâmbio, não há fronteira. Atravessam e na Isla Antilha, Canela, toda aquela zona até Punta Umbria. Pescam portugueses e espanhóis, e italianos e norte-africanos numa grande comunidade. Marquês de Pombal resolve quebrar. Acabar com isso, pelo menos. Porque resolve arrumar os pescadores em Vila Real em casinhas, todas ordenadinhas. O bairro dos pescadores? Exatamente, constrói o bairro dos pescadores, manda queimar as palhotas todas do areal, dos areais do chamado Monte Gordo, para obrigar os pescadores a instalarem-se a viver em Vila Real. Esqueceu-se de um detalhe, as pessoas a viver em Vila Real ficam a 3, 4 quilômetros do seu local de trabalho. Ora bem, onde é que ficam as redes e os barcos? Onde é que se guardam? Tem que fazer todos os dias percorrer aquela distância, quer dizer, matou a pescaria, matou completamente a pescaria do Sotavento Algarvio. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. E cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar, o que mais há desta aridez? Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrel, lá para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão do entre outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sabel e o salmão, isto é civilização, assim falou um senhor. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. pode dizer-se que, de facto, um dos fatores fatais para esta circularidade de vida numa região como Cacela tem a ver, na minha perspectiva, quer dizer, é um pouco a minha ideia como leitor do seu trabalho, quando essa realidade incontornável dos povos e das populações e das comunidades, a chamada transumância, acaba por acabar, passa a redundância, ou por outra, perde vitalidade e a sua lógica de ser. Está ligado um pouco a este fenómeno ou à constatação desta realidade? Está ligada essencialmente à vedação da propriedade, à compartimentação e à vedação. Uhum. E ao encerrar os caminhos. Portanto, os caminhos deixam de ser rurais e passam a ser estradas para passar viaturas. É construída a Estrada Nacional 125, que corta completamente toda a ligação da serra e da zona agrícola ao mar. Ao mar. Que é um obstáculo físico, não se pode atravessar com um rebanho. Lembro-se que até há uns anos não existia via do Infante. Sim, pois. Aquela estrada tinha um movimento brutal. E, portanto, ninguém podia atravessar a pé, nem de bicicleta, nem de burro, nem com o seu rebanho. Era um perigo, uma situação de risco. E isso quebrou indelevelmente aquela harmonia e aquela ligação dos diferentes passos entre si. E, portanto, há um isolamento cada vez maior dos rebanhos, que precisam de uma área mínima para circular e deixam de ter essa área mínima. A serra ardeu. A serra está ardida. A terra começa a ficar articulada de pequeninas propriedades vedadas com uma casinha. Portanto, a área de pasto diminui consideravelmente. E os rebanhos desaparecem. Começam a desaparecer, claro. Ficam acantonados e começa a ficar estéril a capacidade de responder até à necessidade biológica e de alimentar este tipo de realidade física, que são os rebanhos que fazem parte também das pequenas aldeias ou das pequenas comunidades da serra. Mas tem a ver um pouco, se calhar, agora, pensando também aqui no momento, com a atribuição já a anteriori, ou se quisermos, a montante, quando, até com a própria Reconquista, quando se vai entregando estas terras a estes senhores, a estes guerreiros, como também disse anteriormente, no sentido que começa a possibilitar a noção da identidade de posse, o que permite depois também, se calhar por absurdo, fazer o que se quer e o que apetece naquilo que é meu ou que é nosso. Sim, talvez haja uma classe, não sei, talvez não haja uma classe, talvez haja um exacerbar de um individualismo sem sentido de respeito e de integração numa comunidade. Portanto, é a tal questão do salve-se quem puder, cada um por si. Portanto, acho que crescem uns e outros dos vários níveis sociais desintegrados, sem sentido de responsabilidade por uma comunidade, de pertença, sem sentido de pertença. E depois isso reflete-se na gestão do território. Portanto, não reflete-se, por exemplo, em alguma incapacidade de associativa das pessoas, de se associarem, de trabalharem em grupo. A dimensão cívica está no grau zero. Já vai havendo aqui uns balõezinhos de oxigênio, mas na generalidade ainda está num nível muito... Muito incipiente, um bocadinho. Muito incipiente, sim. Vamos falar de Cacela, Cristina, que é aquilo que também nos interessa. Como investigadora, tem a noção de que Cacela, porque normalmente há sempre um investimento emocional e pessoal naquilo que vamos fazendo, nas coisas pontualmente ao longo da vida, era um paraíso perdido, ou por outro era um espelho, ou era uma amostra de um tipo de vida comunitária, ou pelo menos de uma vida em comunidade alargada, com as suas, como um espelho poliédrico, com as suas várias manifestações de ganhar a vida, o pão, a agricultura, a pesca. Isto perdeu-se completamente com a marca a partir dos anos 50 ou é com o início do século XX, com a chegada do primeiro, das primeiras manifestações do turismo ou até, como disse, com a intervenção do poder central absoluto de Lisboa com o Marquês de Pombal? Eu acho que ali a zona de Cacela teve essa particularidade, sobreviveu até à década de 80. Uhum. Na década de 80 é que se dá o, digamos, um boom, mas um boom muito regrado, como disse, estava controlado uhum. pelo Parque Natural da Ria Formosa, uhum. que estava assente na legislação internacional de defesa do ambiente. Portanto, eu acho que ainda encontrei, e daí o meu, a minha surpresa e a ligação, digamos, que poderá ter criado, eu encontrei ainda um espaço rural relativamente preservado, uhum. muito interessante, com uma área agrícola boa, de plantação, de exploração de citrinos, uhum. uma pequena associação que estava a começar a desenvolver-se, a expandir-se, que já com uma série de sócios para vender, e que fazia de intermediário, não é, nestas questões todas da recolha e da distribuição dos citrinos, e da relação com os produtores, algum turismo, pronto, Monte Gordo já estava ali ao lado, já está estragado há muito tempo, não é? Mas de resto um território relativamente tranquilo e harmonioso. Claro que já havia muita propriedade deixada ao abandono naquela expectativa de se poder vender por um bom preço. Depois houve o boom nos finais dos anos 80 e 90, a construção brutal, de facto há um interesse muito grande por aquela zona, construção de moradias para férias, portanto a subdivisão das parcelas agrícolas nestas frações urbanas, não é? Cada um com a sua piscina. O cordão dunar e a zona ínfima e estreita da orla costeira resiste, porque tem uma legislação própria, felizmente apertadíssima, uhum. vai resistindo, mas nas suas traseiras, não é, há um proliferar uhum. de construção, há um resistir exatamente à pavimentação e a transformar em estradas todos os caminhos rurais, há uma grande pressão para isso, para se fazer uma ligação direta à Via do Infante, uhum. falhou, portanto, há tentativas de urbanizar todo aquele território, e foram várias. Felizmente resistiu e chegou a crise, veio a crise. Portanto, Cacela é um espaço agrícola com bons solos, tem alguma construção desregrada, mas acho que as pessoas estão a voltar à terra pouco a pouco. A nível do património arquitetónico houve uma degradação considerável da arquitetura rural, desapareceu quase 40%, acho que tem mais ou menos daquilo do levantamento que eu fiz em 1998, 2000, até agora desapareceu metade. Já lá não está desse levantamento que está no livro. Mas os solos continuam lá. Agora há um outro fenómeno, isto não para, não é? Isto pois é. Que é a chegada das estufas, aquelas estruturas enormes. Industriais, não é? Claro. De tipo industrial, com uma altura de 4 pisos, 3, 4 pisos. E que escavam no solo e entram na rocha, no substrato rochoso, portanto retiram toda a terra, isto é muito estranho porque é removida a terra, o pouco que ainda existe de terra cultivável, porque removem e entram no substrato rochoso e depois são todas estruturas suspensas, não é? As plantações, os cultivos, é tudo suspenso. É um bocadinho estranho, ainda não tenho opinião sobre isso. Abre a falésia que as aves aportam Mas uma das coisas, por exemplo, que diz, lá também no seu trabalho, que a serra, hoje o aspecto da serra é desolador. Apesar de até na cultura dos povos, por exemplo, rituais ainda se mantêm. Por exemplo, a 29 de agosto, a descida dos montanheiros ao mar, ao litoral, as festas, Santa Rita, ainda se mantém no património cultural daquelas gentes, na importância simbólica. Com esse pormenor que referiu anteriormente, essa questão da industrialização, esgotando tudo e violentando até a própria paisagem, acha que esta desolação é para ser acentuada, independentemente da vontade do poder político, dos planos diretores municipais? É uma realidade que será sempre, vamos lá, em declive, aumentando realmente esta declive, a curva da relação entre o homem e a natureza, aumentando de facto essa desolação, esse desespero, olhando para essa paisagem de Cacela e à volta dessa região de Tavira, e é claro que não podem chegar à Ria Formosa. De qualquer das formas, este sentimento de desolação é para aumentar e ficar ainda e cada vez mais ao abandono. Às vezes não sei se isso será, poderá ser positivo. Estes espaços como a serra estarem, poderem regenerar-se e deixarmos nas mãos da natureza o seu futuro, até pode ser interessante, porque de facto o que se fez lá em termos de humanos foi sempre desastroso. Portanto, deixar agora estes processos exigem tempo, e nós não temos tempo, temos sempre muita pressa, e tem que ser tudo acontecer no nosso espaço útil, e portanto, e a natureza, como sabe, precisa de, sei lá, 100 anos para se regenerar, não é? Mas eu tenho curiosidade e acredito que a serra, dentro de 50 anos, estará muito interessante e mais diversificada, e com espécies que se calhar recuperam. Que já estão por ali a disseminar-se. Haverá, claro, uma mistura, na volta já, isso da floresta original já acabou, não é? Dos quercos, etc. Ué. Mas há de se regenerar, eu acho, há de se regenerar em algo que será interessante, e como estrutura florestal, que é a sua vocação. Por acaso, ali na zona da serra há um empreendimento turístico único, isoladíssimo, no meio da serra, de luxuoso. E eu acho muito interessante que esteja lá. Acho que estas coisas de grande dimensão e de grande escala, o lugar delas é na serra, é investir onde não está ninguém. Não é ir para a costa, claro, e empurrar uns e empurrar outros para arranjarem o seu espaço de frente de mar e de areia. Porque as ligações hoje em dia são muito fáceis. Portanto, estar a 3 km ou 4 em linha reta do mar não é nada hoje em dia, não é? Faz-se 5 minutos de carro. E, portanto, até acho que uma das vocações da serra pode ser exatamente acolher estas atividades turísticas que exigem uma área brutal, que têm tudo lá dentro, que são autossuficientes, nem mais. Muito, acho que sim, na serra. É o local correto para se fazerem essas experiências, não é? Agora, na zona agrícola, em que queimam de uma só assentada 60 ou 70 hectares, claro, solos agrícolas, e impermeabilizam, isso não é? Cristina, estamos a chegar ao final da nossa entrevista e gostaria também, para terminar esta nossa conversa, de refletir um pouco com aquela ideia que também deixou no seu trabalho a propósito de um viajante alemão, Alexander von Humboldt, do século XIX, quase que a pedir, pelo menos pode-se fazer esta relação da sua vida e do seu trabalho, em que o mundo rural, o mundo que desde sempre lá esteve, seja capaz de defender o próprio ambiente, ou o seu sítio, ou o seu espaço. Acha e pensa, neste século XXI, Cacela estando como está, que este caráter genuíno, quase emotivo, é possível de existir, sabendo-se que há relativamente pouco tempo mudou o poder autárquico aí e aqui, e em muitos sítios deste país, acredita nesta possibilidade e admitindo também que os cidadãos se possam e devam envolver nisto que é o sítio onde vivem, onde viveram os seus ancestrais e onde viverão provavelmente os seus descendentes. Acredita um pouco nesta realidade? Ou terá que passar por isto? Acredito em que algo de positivo está para acontecer, ou está a acontecer. Mas depende exclusivamente das pessoas. Uhum. Os poderes políticos são o que são. Acho pois. Que já temos um historial como cidadãos. Que não recomenda nada. Perfeito, não recomenda, não é? Nada. Não nos iludirmos, não nos iludirmos. E temos que ser muito sensatos e muito conscientes e ter uma atitude muito responsável. Uhum. Perante nós e a comunidade. E a nossa força, enquanto população, está na nossa atitude individual, que é olharmos para os outros. Uhum. Então, tudo aquilo que ali está depende das pessoas, não só dos locais, dos residentes, os que têm, das famílias com historial de séculos ou de um longo historial num espaço rural. Existe um fenómeno que eu acho que vai contribuir para renovar um bocadinho e inverter a situação atual, que é famílias mais ou menos jovens que estão a sair das cidades, que se sentem sufocados, uhum. e que perceberam que não têm qualidade de vida nas cidades, porque as cidades também se viram. Há um retorno. Isso é outra discussão, não é? Claro. Há um retorno ou nota-se uma inflexão nos movimentos, algum movimento migratório. Ao contrário, é um pouco isto? Há um regresso uhum. das pessoas ao campo uhum. e a quererem viver de uma maneira diferente uhum. E de dar aos seus filhos uma forma, uma qualidade de vida que as pessoas percebem que não têm na cidade, entre quatro paredes, num apartamento e numa cidade que não tem normalmente infraestruturas claro. Para acolher e para desenvolver o ser humano. E, portanto, há um retorno ao campo, por variedíssimas razões, mas já se nota isso. E acho, espero que esta mistura, uhum. este entrelaçar dos novos que chegam ao mundo rural e os que lá estão, que se traduz em algo de interessante e de uma dinâmica diferente. Tem que ganhar uma dinâmica própria, tem que se impor por si. Uhum. E são as pessoas que têm que fazer, depende delas, uhum. acho eu. Assim, o final de mais uma edição de Livros com Rumo foi o programa número 328. Hoje estivemos à conversa com a investigadora, historiadora e arqueóloga Cristina Garcia. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Tenham uma boa noite. Thank you. Thank you.